Agumbe 45. Neto si gumbe chama bolunjo. Esse gumbe de tempo antigo. Que tio Domini canta na luta. Que tio Lúcio canta uma chão de volante. Vamos a gumbe 45. Sim.